3. 223, zvonajte. Salvador, boa noite, Gol 606. Tá, meia milha do externo, estável no ILS. Gol 606 da Gol Check Trem, autorizado pouso, pista 10, o vento de 120 graus com 099, ajuste 1013. Livre pouso na pista 10, o Gol 606. Tá, embaixo travado. Salvador, limits on 184 request. Limits on 184, what? Limits on 184, any chance to proceed direct Aracaju to avoid weather? Zero weather deviation, and I will coordinate with the receive center to fly direct Aracaju. From the present moment, it's clear weather deviation. Okay, so weather deviation approved, so we will fly heading 050 and standing by for Aracaju direct. Thank you. Clear, fly direct Aracaju. Direct Aracaju, obrigado. Limitão 184. Limitão 184, climb restrict now level 350. Limitão 184, climb and maintain level 350. Correct. Alfa Juliette pro portão 8, Goro 606. Boa noite, total 9908, Guarulhos, nível de voo 360 será coordenado, aguarda. Salvador, boa noite, Jotan 3520, vai atingir o 110 com informação, bravo. Quanto 3520, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, padrão, sua identificação, chegada a man. Identificou, chegada a man, desça para 2000, ajuste padrão, tá? 3520. Total 9908, tá na escuta? 3520, controle. Prossiga. Quando eu falo de tuna, pode ajeitar a final elétrica, pistão no zero. Juste padrão, informe estabilizado. Fora de tuna, 2000, patrão estabilizado, 3520. Pistão 184, contact now receive center. Frequency 126, decimal 85. And if unable, 125, decimal 45. Contato Recife, control 126-85, if enable 12545, obrigado. Nada, obrigado. Salvador, boa noite, Airport Galo 158, information Bravo to Lisboa, initial level 350, ready to copy. 350 to Lisbon, send by one. Send by. agora em contato com o centro, é qual a distância? Funcionamento a critério. Portugal 158, copy. And ready to copy, Portugal 158. Ok, Portugal 158, clear to Lisbon, flight level 350 via Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, then Upper November 866, take off at runway 10 with left turn at Momo departure with Jebet transition. Control is 119.35, squawk is 5555. Clear to Lisboa, Leon Papa Tango, flight level 350, upper whiskey 50 until Mossoró, Mike Sierra Sierra, upper November 866, flight plan route, take off runway 10, left turn, Momo, departure, Jebit transition, frequency 119.35 and squawk 5555, Epsilon 198.178. That's correct, cleared for push and start, comfort taxi. Call your taxi, Portugal 158. QTOTO 9908, estou contactando a sessão de plano de voo lá em Centro Recife para corrigir o erro. Então a rota é ficar por 58, posse de casa, plano direto. Está só esperando cair no sistema ali a alteração, a gente apaga a cópia. Total 9908, cópia. Total 9908 autorizado para Guarulhos. Nível de voo 360 via Upper Whiskey 58. Decola da pista 10, curva à direita. Na subida Gole, transição Gonza. O controle em 119.35. E é quase transponder muito. Boa noite. Boa noite, Gonoa 805. Essa é a identificação autorizada a chegada a Mali, distância para 2.000 pés. Ajuste padrão 1013, procedimento LS X-Ray, pistão 90. Gente, desce para 6, para 2.000 na Mali, Gonoa 803, 1093. 47. Afirmativo, no pátio 3, está livre pushback, chame para o táxi. localizador está 3520. 3520, 2 milhas do externo. Complete leste, chame Torre Salvador, 1-8, decimal 30. Torre 183 está 3520. Total 9908, autorizado o seu táxi via Juliette Alfa. Chame no ponto de espera, pronto para ingresso e decolagem. Salvador Banho. Boa noite, Ruta 3520, passou sim para estabilizado ILS. Ruta 3520, avistado, cheque trem. Autorizado pouso, pista 10, vento de 130 graus com 10 nós. Ajuste meio 13. Ligue posição no zero, para embaixar travado da 3520. Total 9908, ingresso a Lima tem. Ruta 3520, Solos 37, táxi autorizado via Alfa Juliette Portão 5. Alfa Juliette Portão 5, 3520. Zero decolar, vento de 140 graus com 08 nós, 1013 no ajuste. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, passa 190 para 160, ciente da Bravo. 062, boa noite, sem identificação, autorizado chegada à Mare, desce para 2.000 pés, ajuste padrão 1013. Autorizado chegada à Mare, descida até 2.000 pés, ajustado no 0, no 3, azul 4062. Total 9908, decolou 39, chama controle em 1935, com voo. 1935, onde? Controle, bom dia, total 9908. Bom dia, total 9908, contato radar, vigilância, supra nível 360, saída Gole, transição Gonza. Saída Gole, transição Gonza, autorizado até o 360, 9908. A 3.000 pés, total 9908, autorizaria direto Gonza. Deve ter precisado sair. 4062, informa o tráfego, são de 1 para 12 horas, 20 milhas, com rumo sudoeste, é um 727 da Total, passando no nível 085 em descida, ou em subida. Dente, o azul 4062, está cruzando 095, descendo. Gol no 805. 05, aumento de aproximação, chame torre de Salvador. 1 no 8, decimal 30. 230. Salvador, gol no 805. Gol no 805, reporte avistando com cheque de trem. Contra avistando, 805. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1643, chegada bom, transformação bravo. Bom, 1643. Identificação, autorizado, chegada bom, principal nível 060. Identificou 060, chegada bom, gol 1643. Avistou a 4 milhas no 805, embaixo travado. Sente livre pouso, pista no zero, vento de 140 graus com 08 nós, 1013 no ajuste. A 0 na 13, livre pouso no 0, gol no 805. Tom 9908, chame centro Recife. Frequência 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Total 9908. Afirma, não foi possível voar direto devido a atraso indecido no setor. Gente, muito grato. Tenha uma boa noite. Muito boa noite, o TAN 31070 cruza 160 para 150 a meia dúzia milhas de Salvador.